Amor, está tudo bem? Era só um sonho. Amor, era sobre Marte? Hum? Melhorou? Uhum. Oh, meu amor, isso está virando obsessão. Ela estava lá? Quem? A moça que você me falou. A morena. Lori. Lori. Eu não acredito que está com ciúme de um sonho. Quem é ela? Ninguém. Ninguém? Ah, quem é? Eu não sei. Me conta. Eu não sei. Conta, anda. Me conta, não tem graça. Você sonha com ela toda noite e não quer me falar quem é. Mas eu sempre volto de manhã. Larga minha perna, larga minha perna. Ai. O que, que é, querida? Você sabe que é a mulher dos meus sonhos. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internet. Cara, eu tô de saco cheio. Hoje eu não vou falar mais essa frase não, sabia? Vou falar assim: olá, hoje eu saí do Jornal Nacional pra fazer o meu novo programa sobre culinária, sobre... Encontros com Manuel Calaveira, é isso mesmo? Isso, tipo Oprah alvejada. Caralho. Que pariu. Oprah depois do Omo. É. Foi do Assi, todo branco pra vocês. Eu vai, falei que eu tava puta. De saco cheio daquela frase de aventura. Eu falei que eu ia mudar. Toda vez agora eu vou falar uma gracinha pra deixar o Leonardo e o Bruno com o c*** na mão na hora de editar. Aí, meu Deus, será que eu ponho? Será que eu não ponho? Esse quem vos fala é Manuel Calaveira. E eu não estou aqui sozinho. Está aqui comigo o resmungão do Miote. E aí, galera, eu achava melhor de vez de falar desse filme, falar da Sharon Stone. Caralho, é mesmo, né, Miote? Parabéns, velho. Por que, que a gente até hoje não fez um programa sobre Instinto Selvagem? Eu quero que você me dê uma explicação convincente. Não, ano que vem a gente faz. Porra, ano que vem! Ué, esse ano já tá fechado, tem que ser ano que vem. Ah, eu não vou me aguentar, não. E está comigo aqui também, Brunão! E aí, meus queridos, tudo bom? Só pra dizer que a mulher com três tetas é o sonho de qualquer cara. Com duas buças, né? Tem um alienígena ali que tinha uma p*** na cara, né? Mas enfim, já a gente chega lá. Caralho, velho! E nós temos um convidado aqui também, internet. O Paulo, que era lá do Volume Cast, que não existe mais, que era de um gordo safado que eu conheço, que eu não vou falar quem é. Seminal Volume Cast, né? Era um podcast obscuro. Muito obrigado pela introdução aí, no bom sentido, é claro. Fico muito feliz de poder participar de um podcast que tem audiência. Ah, é pouca, cara. É pouca. Tem 5 doidos aqui. Tem 5 doidos. Na verdade, a gente tem, assim, 100 mil downloads, porque eu fico baixando o Jurassic Cast todo dia, entendeu? Em todos os computadores do mundo, né, cara? Pois é, internéticos, olha só, hoje nós vamos falar sobre Vingador do Futuro, cara. Pois é, aquele filme lá de 1990 com o nosso célebre Arnold Schwarzenegger. Arnold, pé de mesa, Schwarzenegger. Já experimentou, é? Não, cara, eu não experimentei não, mas ele no Exterminador, que loucura. É, do Paul Verhoeven e da deliciosa Sharon Stone. Pois é, internéticos, hoje nós vamos dar aquela destrinchada neste marco da ficção científica. Será que pode chamar assim, né? Porque essa porra não tem definição. Então nós voltamos logo após os recados do Jaibeia. sou o novo garfinho. Eu sou de grande amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Variar a internet que nós estamos aqui agora nos recados do Jaiminho. Aquela coisa rapidinha para não atrapalhar vocês neste programa tão engraçado e tão foda que é o Jurassicast. Então nós vamos falar rapidinho os nossos recados. Nós não poderíamos começar diferente a não ser falando da Fiction Corporation. Fiction Corporation, mais uma vez patrocinando o Jurassicast. Ela tá maluca, né, bicho? Tá louca, cara. Pra vocês terem uma ideia, esse mês agora de agosto, que começa essa semana, vocês sabem quantas camisetas eles vão lançar esse mês? Normalmente é uma camiseta por mês, né? Mas olha só quantas que eles vão lançar esse mês. 3 camisetas. Puta que pariu, bicho. Olha isso, cara. Não é qualquer camiseteria que faz isso por você. E outra, o melhor de tudo, é um programa Jurassicast ou uma camiseta. Um programa Jurassicast ou uma camiseta. Um programa Jurassicast ou uma camiseta. Eu quero avisar vocês, internéticos, que a Wayne Enterprise, que foi lançada no Cavaleiro das Trevas, esgotou. Isso. E, se eu não me engano, esgotou menos de uma semana. Não só esgotou, como tem pedidos de pessoas arrancando os cabelos do sovaco e não conseguiram comprar a tempo, bicho. Mas até o final de agosto, ela estará de volta. Acompanhe o Twitter e o Facebook da Fiction Corporation para saber quando estará disponível novamente. E garanta a sua antes que acabe de novo. Hoje eu tava na rua, o cara ficou olhando assim pra minha camiseta. Foi? Foi mesmo. O cara, o pessoal fica olhando mesmo. Eu vou te contar que é verdade. Um dia eu fui almoçar, e aí eu tô lá almoçando, daqui a pouco terminei, levantei, e aí fui passar, sei lá, na Saraiva, e aí passou do meu lado assim um cara, ele me olhou pra camiseta, e aí balançou a cabeça assim, how you doing? Sabe, o bicho me cantando, velho. Eu olhei e falei, que porra é essa? É, beleza, eu tô lá na livraria. Aí daqui a pouco vejo o cara passando assim atrás do biombo, me olhando e olhando pra camisa. Eu olhei pra ele e falei, ih, caralho. Pois é, cara, é isso que te acontece quando você compra uma camiseta foda, bicho. É, e vale lembrar que no mês do lançamento, a camiseta, ela não sai por R$35, que é o preço normal das camisetas da Fiction. Ela sai por R$30. Quer dizer, o lançamento é mais barato, cara. Cara, eles são malucos. Eu tô falando, 3 camisetas em agosto. Inclusive, a primeira camiseta tem a ver com o nosso Jurassicast de hoje e tá saindo mais cedo. Ou seja, você entrar hoje, você vai comprar uma camiseta do futuro. Caraca, eu tô confuso. Eu estou confuso. Que nem o filme, né? Isso. Camiseta Recall, rapaz. Especialmente pros ouvintes do Jurassicast, saindo mais cedo, cara. Puta merda. Cara, para os ouvintes do Jurassicast, eu não vou gritar porque eu não quero ser show off. Eu vou deixar o meu amigo Gary Oldman gritar por mim. Chupa. Everyone! Muito obrigado, Gary. Agora a gente vai ficando famoso, a gente tem que ficar chique, a gente tem que ficar contido, vai diminuindo o tom da voz. Agora olha só, então, meu irmão, já se prepara, guarda teu dinheiro, porque nesse mês de agosto vão ser 3 lançamentos, cara, de deixar neguinho doido, cara. Sério, vocês não têm noção, vocês não têm noção do que a Fiction vai trazer nos próximos programas de agosto do Jurassic Cast, cara. Mês de agosto, você já começa, já reserva a sua camisa da Recall. Recall é o nome da empresa que fazia os Recalls, que eram aqueles sonhos conscientes que tinha no filme O Vingador do Futuro. Ele não viaja pro futuro, mas ele faz uma viagem que é um sonho que é implantada na mente dele. E isso, essa empresa é um que fazia memória, era, né? Recall. Um implante de memória, muito bem dito. E quem fazia isso era Recall. Olha só que foda. É Recall com K. Recall com K e 2 L's. Então, esse filme que a gente tá falando agora tá tendo uma refilmagem, que vai lançar agora em agosto. Você pode já ir pro cinema assistir Total Recall com a camisa da Recall, cara. Olha a zona que tu vai fazer na cabeça das pessoas. Ninguém vai falar, caralho, implante de memória, que porra é essa? Vingador do Futuro, caralho, que porra é essa? Douglas Quaid, Hauser e tal, barará. Não sei o quê. Open your mind. Cara, eu queria fazer. Eu vou mandar fazer uma camiseta lá na Fiction. Pra mim, ela vai ser exclusiva, ela não vai ser vendida. A minha camiseta vai ser assim: um do lado o 4 falando Open Your Mind, e do outro lado eu falando no c tatu. Dou a mão pra você, sua verruga. aquela porra daquele boneco é um terceiro mamilo, velho, que criou consciência. Então, seu maluco, não perde seu tempo, compra a camiseta da Recall, que tá lançamento. Olha, a camiseta é linda. Você já sabe, já conhece a qualidade da camiseta da Fiction. Cara, meia malha penteada, 100% algodão, fio 30. Dupla costura no ombro, camisetas para gordos. E ó, um dado muito importante, não encolhe máquina de lavar, viu? E nem desgasta a arte, não desgasta nada. A arte, o tecido, não é aquele tecido vagabundo. Cara, muito boa, velho. Eu fico de cara com a qualidade da Fiction. Toda vez eu falo isso, mas eu tenho que falar, porque nós gostamos muito dos internéticos e nós queremos que eles tenham o contato com as paradas foda de boa qualidade que a gente tem também. Não, um dia eu vou tirar uma foto do meu armário pra vocês verem como é que tá. O Miotti, ele vai se casar com a camiseta Fiction. Tá foda, né, Miotti? Eu já tenho umas 20 camisas. Miotti, outro dia foi num velório, aí ele tava numa camiseta Arkham. Puta que pariu, velho. Tá foda, né, Miotti? Porra, Miotti. Não dá um tempo, bicho. Velório não, né? Arkham, Miotti. Ainda bem que ele não foi com aquela Why So Serious, né? Mas enfim, o que eu acho legal da Fiction é que ela tem não só essas estampas que a gente fala agora do lançamento, porra, lançamento, camiseta Recall, também tem outras camisetas inspiradas em outros filmes de ficção científica, cara. Eles têm a camiseta Lunar, que é inspirada naquele filme Lunar, né? Moon. Isso, de 2009, que é um filme bem profundo, bem filosófico. Eu já vi, ele é bem legal. É com Sam Rockwell, cara, que é muito legal esse filme. É bem diferente. Ele é uma pegada bem 2001, Odisseia no Espaço. Ele é bem interessante mesmo. Tu lembra aquele filme Distrito 9? Os alienígenas, né? Vocês lembram do nome da companhia responsável pela realocação dos aliens no distrito? É a tal da Multinational United. Isso, isso mesmo. Eles têm uma camiseta da MNU, bicho. Olha aí, cara. Porra, olha só que maneiro. Outro filme que eu acho sensacional que eles têm a camiseta é Doze Macacos, cara. Caraca, dos Doze Macacos, né, velho? O filme sobre viagem no tempo. Doze Macacos, cara, é um dos filmes do meu diretor favorito, de um dos meus diretores favoritos, que é o Terry Gilliam, que ele era do Monty Python. Monty Python. Não sei se vocês lembram, né? Sim, sim, sim. Tem o Bruce Willis, o Brad Pitt. O Brad Pitt tá excepcional no filme. Bruce Willis canastra como sempre, mas, porra, maneiro. Mas, cara, quem é que tem a camiseta dos Doze Macacos na internet, velho? Ninguém, cara, ninguém. Cara, ninguém mesmo, vai falar pra você, viu? Calaveira, eles têm uma camiseta inspirada no filme Enigma do Outro Mundo. Caraca, é mesmo? Tem. A camiseta homenageia o Instituto Estação 4 lá. Da United States National Science. Isso, exatamente, olha aí, cara. Olha só o tanto de opção que você tem na Fiction Corporation, velho. Não perde seu tempo. Entra agora em www.fictioncorporation.com.br. Compra sua camisa, cara. Recall no peito. E vai ser feliz, velho. Cara, literalmente vai ser feliz. Vai ser um internet feliz. Porque essas camisetas deles são muito boas, cara. Sem exagero nenhum. E não pode esquecer também que eles fazem promoções relâmpago pelo Twitter ou Facebook. Todo mês eles fazem. Caraca, velho. A Fiction não para, velho. Parece o Jurassic Cast, velho. Não para. É uma quitanda também, né, velho? Não é, bicho? Puta merda. O Jurassic Cast eu já me convenci. O Jurassic Cast é uma quitanda. Exatamente. Cara, só nesse mês agora que passou, em julho, eles fizeram promoção das camisetas Tyrell Corporation, do Blade Runner, e OCP, cara, porque os filmes completaram 30 e 25 anos. E eles resolveram fazer uma promoção, fizeram lá no Twitter, se você não segue eles, é o @fictioncorp, e na página do Facebook, que é facebook.com/fictioncorporation. Pô, meu irmão, larga de ser preguiçoso, velho, vai ser feliz, cara. E finalizando a quitanda, vamos agora para os vencedores da promoção do Netflix. Quem foi o vencedor, Miotti? Foi o Dico Didiraja. Puta merda, né, velho? Qual o nome? @Didiraja. Parabéns, meu querido. Você ganhou 6 meses de Netflix gratuitas. Caraca. Acesse lá www.netflix.com.br. Faça o seu cadastro, se você não tiver o cadastro. Se você já tiver o cadastro, é só você clicar lá e colocar o seu voucher, que você não vai pagar por 6 meses. E a gente sempre avisa pra vocês ficarem espertos nas redes sociais do Jurassic Cast, tanto no Twitter quanto no Facebook. E olha só, fizemos uma promoceta relâmpago de um game muito foda, que é o Left 4 Dead 2, distribuído pela Steam. E a vencedora foi a Aline Toledo, a Nina. Parabéns por você ter ganho Left 4 Dead 2, um jogaço pro PC. PC da Valve, muito legal. E olha, você tá aí chateadão, sem vontade de cantar uma bela canção, não se preocupe, promoções como essa virão muito mais, então fica ligado, se dá follow no Jurassic Cast, curte a página do Facebook, que essas promoções não vão ser anunciadas, essas promoções relâmpago, a gente não anuncia no Jurassic Cast, nem em outro lugar não, é só nas redes sociais mesmo, falar, e jogo, e agora, e dá retweet, acabou. E a coisa assim, foi desse jeito aí o Left 4 Dead, parabéns pra Nina aí. Parabéns pra quem quis participar, cara, pra quem segue a gente nas redes sociais, podia ter se dado bem como a Nina. E pra finalizarmos, interneticos, nós temos agora a nossa estreia oficial do nosso vídeo, que agora vai ser quinzenal, semanal, a gente não decidiu ainda muito bem, mas por enquanto vai ser quinzenal. Quinta-feira agora, dia 2 de agosto, a estreia mundial. É, vai estar na internet, é mundial, né, bicho? Porra. Estreia mundial foi boa, gostei. Estreia mundial do nosso atração de vídeo, tá na hora do Tchaka. Tá na... puta... Olha só que nome legal. Desafio aqui a ter alguma outra pessoa na internet com um nome de vídeo tão maneiro quanto esse, velho. Agora explica por que o nome é Tá Na Hora do Tchaka. Ah, bicho, Tchaka Tchaka na Butchaka, essas coisas, né, não? Não, não é, não. Internéticos, vocês são um pouco mais antigos, vocês se lembram de uma série que tinha que se chamava Elo Perdido, passava no SBT e tudo, que era uma família que caía acidentalmente, sabe lá Deus como, eles caíam de uma cachoeira e paravam no na época dos dinossauros, na pré-história, vai entender. E não era nem pré-história, né, porque tinha uns homens répteis, tinha... Tinha o Tchaka, que não era nem Elo Perdido, nem que porra é que era o Tchaka? Era o Elo Perdido, o Tchaka? Não, o Tchaka foi alguém que comeu uma macaca, velho. Esse era o Tchaka. Era o filho da monga, né, velho? Era o filho da monga, era o começo da monga. Isso. E aí o Tchaka era um dos personagens que tinha lá. E pra fazermos uma homenagem a essa série ridícula, que a gente não gostava, mas a gente não arrumou um nome melhor, a gente botou Tá Na Hora do Tchaka. Porque isso. Fica Tchaka Tchaka, entendeu? Aquela coisa, tá? Referência a sexo, aquela coisa que todo mundo gosta. Isso. Então acompanha a gente lá, o programa de estreia vai falar sobre o grande hype da internet, o grande hype do mundo. Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Como sempre, o Tá Na Hora do Tchaka vai estar lá no YouTube, porque como sempre não, porque ele nunca teve antes, né? Mas como sempre, porque todos os vídeos do Jurassic Cast estão no YouTube, até a hora que o YouTube se embuceta da gente e tira o nosso vídeo do ar arbitrariamente, sem motivo nenhum. Aí ele resolve tirar do ar porque ele acha que a gente copiou a nossa cara de alguém. É, enfim, aí ele tira do ar. E tá lá no Vimeo também. Então assinem o canal do Jurassic Cast no YouTube, que é o www.youtube.com/JurassicCast, óbvio. E assine também no Vimeo, né, Miotti? E vai estar no site também, não só nos dois. Porra, quer dizer, não vai ter desculpa pra não ver, né? Não vai ter desculpa, não. Gente, olha só, uma coisa que eu queria pedir pra vocês. O fã do Jurassic Cast, o cara que escuta, que baixa no feed do iTunes, que baixa no seu feed, que baixa no download, que faz o seu... escuta o programa. Cara, a gente precisa da ajuda de vocês. Se você baixa o Jurassic Cast pelo iTunes, você vai avaliar o programa. Você entra na loja do iTunes, entra no iTunes, entra lá no aplicativo do podcast que lançou recentemente, ou então você acessa já na própria iTunes Store. Você vai lá, procura o Jurassic Cast, você vai ali nas estrelinhas, você avalia. Obviamente, você vai dar 4 estrelas, 5 estrelas. Se você puder fazer uma resenha ali, botar um comentário, beleza. Se não puder, só a avaliação já ajuda. Cara, isso não vai tomar 5 segundos do seu tempo. Por que que é importante, internet? Porque os podcasts, no caso, programas de áudio que são bem avaliados no iTunes, eles ficam na página de destaque. Ele estando na página de destaque, outras pessoas que não conhecem o Jurassic Cast podem ter acesso ao programa lá pelo iTunes, assinar o feed e baixar os programas. Então é uma forma que você que curte o Jurassic Cast de estar nos ajudando. É um ato bobo, por assim dizer, simples, mas ajuda pra caramba na divulgação do Jurassic Cast. Nos vídeos você tem que curtir, você tem que, cara, assina o canal e curte o vídeo. Se você puder compartilhar nas suas redes sociais, melhor ainda. Porque muita gente vê nossas postagens no Facebook e só curtem. Compartilhem também para todo mundo ver o que está acontecendo ali. Isso, quando você compartilha, você vai compartilhar com seus amigos o conteúdo da página do Jurassic Cast, que inclusive queríamos agradecer imensamente a todos vocês que estão escutando, porque nós chegamos à barreira dos 1000 curtis e queríamos agradecer muito a vocês por terem dado essa força pra gente. E nos vídeos também, cara, entra lá no YouTube com a tua conta, faz uma conta lá no YouTube sua e clica no curtir, cara, não custa nada pra você. E a última coisa que eu vou pedir ainda, no momento, pô, a gente dá tanto presente pra vocês, tantas coisas bonitas, não custa a gente pedir mais uma coisinha, né? Se você tem um amigo ou uma amiga que não conhece podcast, que não sabe o que é, você tem Ó, um amigo não. Você tem que ter pelo menos 5 amigos e passar o Jurassic Cast pra 5 pessoas. Mas não é passar assim: oi, tudo bom? Beleza? Ó, escuta o Jurassic Cast, escuta aí. Não. Você tem que sentar com a pessoa, pega o seu episódio favorito e escuta junto com ela. Senta que lá vem a história. Senta lá. E ó, nós vamos escutar aqui o Jurassic Cast. Explica pra ela quem que é o Jurassic Cast. Mostra pra ela, porra, as vantagens que ela vai ter de escutar e acompanhar os nossos conteúdos, cara. Porque isso é o que tá fazendo a gente crescer. Hoje, o Jurassic Cast só precisa crescer em número. Então vocês precisam ajudar a gente com isso. Cara, a gente nunca pede nada, então nós estamos pedindo isso agora. Mentira, a gente pede coisa o tempo todo, né? Não custa nada, gente. Olha lá, por favor, ajuda a gente. Então chega de papo furado, internet, que fique agora com Total Recall, conhecido também como Vingador do Futuro. ...1990, Total Recall, que se transformou magicamente no Brasil em Vingador do Futuro. Eu não sei por que deram esse título pro filme, sinceramente. Porque ele é o Exterminador do Futuro, aí botaram mais uma coisa de futuro. Não, é porque naquela época a gente já falou que se você tá escutando o Jurassic Cast agora, se você é ouvinte novo, né? Pode acontecer, a gente tá recebendo ouvinte novo aí quase toda semana. A gente sabia que nos anos 80 tinha a história das velhinhas que davam o nome dos filmes. Sim, essa lenda, a lenda das véias. E aí tudo que a gente acha que o nome é esdrúxulo, a gente bota a culpa nas véias. Então eu acho que todos os filmes que tinham alguma coisa do futuro fora Zé. Nesse caso, eu vou discordar de você. Nesse caso, eu acho que é coisa de distribuidor. Que viu e falou assim, cara, qual o filme que esse austríaco fez aí? Aí ele fez o Exterminador do Futuro, fez muito sucesso. Vingador do Futuro. O senhor não tem nada a ver. Vingador do Futuro! Em 90 também, foi o lançamento do De Volta para o Futuro 3 também. Puta merda. Então era tudo com futuro nessa época. Não, o que eu acho escroto é que o filme não tem história de vingador nenhum, cara. Ele se passa no futuro, mas não é uma vingança. Muito menos de futuro, né? Futuro de quem? Cara, ele se passa num futuro muito escroto, mas ele se passa no futuro. O filme não tem uma viagem no tempo, né? O filme tem uma viagem na mente lá do Quaid. É que realmente é uma tradução bem infame, né, cara? Total Recall, você transformar em Vingador do Futuro, é bem coisa de produtor ou tradutor. Top, careta, não, teve o Exterminador do Futuro, então vamos surfar nessa onda, bota alguma coisa do futuro aí e vai, meu filho. Direção de Paul Verhoeven, que já apareceu aqui no Jurassic Cast, lá no Robocop, não é não? Paul Verhoeven é o cara, o diretor do Robocop, de Instinto Selvagem também. Tropas Estelares. Tropas Estelares, ele é o cara da violência e do sexo, né? Cara, ele é o diretor do Instinto Selvagem? Exatamente. Eu preciso mandar um e-mail pra ele, eu falei, velho, o que eu bati de pro teu filme... Não tá no gibi. Porque na época era novinho, não podia entrar na locadora e pegar um VHS pornô, né? Cara, então, meu amigo, o que mais próximo de pornô livre que nós tínhamos na época, tô mentindo, era o Instinto Selvagem, não é verdade? Miote não, porque Miote na época já tinha 30 anos, então ele já tinha livre acesso às locadoras pornôs. Tinha Sexta Sexy também, né? Não, mas aí, pô, mas aí o Instinto Selvagem era, né, pô, aí... O cara comeu o c*** da mulher à força, velho. Aí não rola. Aí. É, o Sexta Sexy era no máximo um peitinho, né? Você acordava uma hora da manhã ali, botava o despertador. Caralho, um peito! É! Você defeito. Na verdade, o Vingador do Futuro, ele tem três celebridades que já passaram por aqui pelo Jurassic Cast. Um é o Schwarzenegger, obviamente. O outro é o Paul Verhoeven, que hoje nós já falamos. E tem mais um, que é o Dan O'Bannon, que é um dos roteiristas do filme, junto com Philip K. Dick, Ronald Shusett, Gary Goldman e John Povil, que puta merda, Povil do nome difícil pra falar, que o Dan O'Bannon foi o roteirista do Alien, o oitavo passageiro aqui no Brasil. Isso, ele foi o roteirista do Alien, diretor da Noite dos Mortos-Vivos lá, que a gente falou também. É, na verdade, o Philip K. Dick, que você falou aí, que ele escreveu o roteiro, na verdade, a história cujo... O roteiro foi baseado para se fazer a história do Vingador do Futuro. O livro, a história é dele, é um conto. O conto em inglês se chama We Can Remember It For You Wholesale. No Brasil, eu acho que por conta do filme, foi traduzido também como Vingador do Futuro, que também realmente puta que pariu, né? Com Schwarzenegger na capa do livro ainda, né? Provavelmente. Eu gostei que do Vingador do Futuro, que tá mais próximo do título desse aqui. We Can Remember It For You Wholesale. Vingador do Futuro, pá, traduzido. Som livre, pá, Vingador do Futuro. acabou. Recall é uma palavra assim usada costumeiramente aqui no Brasil pelas montadoras, né? Quando dá alguma merda no carro, eles falam que vão fazer um recall e tal, chama todo mundo. Isso. Numa tradução livre e muito escrota, a gente poderia dizer que o Total Recall seria recalchutagem geral. Muito livre essa tradução. Agora, o recall, na verdade, é tipo de lembrança, né? Nos Estados Unidos, o termo recall é usado também para assim, você se lembra quando, sabe? Do you recall, não sei o que, entendeu? Então, tem a ver com essa questão também de lembrança e ser aquela empresa que faz o negócio lance das memórias, implante de memória, etc. Só mais uma curiosidade aqui do Dan O'Bannon. Ele já tava com a ideia desse roteiro já desde a década de 70. É, antes do Alien, né? É, antes do Alien. Aí só que eles viram que a tecnologia não tava boa ainda pra fazer o filme, aí adiaram e começaram a mexer no Alien. Ah, é, realmente, porque quando o Vingador do Futuro foi feito, a tecnologia tava excelente pra fazer esse filme. Pô, mas são 11 anos de diferença, né, do Alien. Pois é, 11 anos de diferença do Alien, e o Alien dá uma surra de pau mole no Vingador do Futuro. O Alien todo no, nas sombras, né, cara? Então a sua mente projeta tudo ali. O Total Recall acho que gastou 90% do orçamento naquela cena do raio-x, sério. Cara, é mesmo, porque aquela ali não tá datada não, cara. Aquela cena tá maneira até hoje, aquele efeito especial. Aquela ali tá mesmo. E já foi satirizada, assim, em N lugares, né? Até nos Simpsons já apareceu uma daquela. Já, ela é icônica. Ela, na época, fez um rebuliço do caramba. O esqueleto do Homer é tipo um esqueleto do orangotango, né? Ele atravessando assim no raio-x, aparecem duas crianças, uma em cima da outra, imitando um adulto, um monte de gente armada. Aí quando aparece o esqueleto lá de um hominídeo, todo mundo, oi, Homer. Cara, na boa, Vingador do Futuro, pra mim, tá com um pezinho no trash. Você acha que a refilmagem já passou da hora? Cara, não, porque o filme não é ruim. Ontem eu assisti, o filme tem um roteiro fraco, tem personagens clichês do caralho. Mas é tão maneiro, velho, ver aquele filme. Eu acho divertidíssimo, cara. Porra, é divertidíssimo, velho. É um filme que não tem fim, é ele. Eu nunca consegui ver decentemente o fim do Vingador do Futuro. A primeira vez que eu gravei, eu não consegui gravar. Porque eu lembro que a Globo fez uma chamada. Ah, hoje, no Globosat, Vingador do Futuro. Eu não tinha Globosat, aquilo era caro pra caralho, né? E tava começando o mercado. Mas eu ignorei de qualquer jeito, botei a fita pra gravar. Aí no dia seguinte, qual não foi minha frustração saber que eu tinha gravado Escolhendo o Professor Raimundo e Super Cine, cara. Cara, é o tipo de situação que faz uma criança chorar. E na vez que eu consegui realmente, que passou na TV aberta, assim, a fita acabou ali no finalzinho, na hora que os olhos dele estão explodindo, que ele tá na atmosfera, na atmosfera de Marte, a porra da fita acabava ali, tá? No elenco dessa pérola aqui, nós temos Arnold Schwarzenegger, que ainda na época tava com sotaque austríaco lá em vigor. Na verdade, ele sempre teve, né? Não, ele sempre teve, mas isso é que eu achei mais massa, porque, porra, 1990, cara, ele já tava há muito tempo. Mais 10 anos nos Estados Unidos, cara. O bicho já tava há 40 anos nos Estados Unidos, 20 anos de curso, o ainda tava falando assim, velho. Cara, você olha que ele fala, look at now, look at now. Que tal? A melhor é quando ele tá no recall lá pra fazer um implante de memória, ele vira pra mulher e fala assim, I need air. Eu falei, ô Hitler, tudo bom? Eu falei, I need air. Eu falei, caralho, meu irmão. Que filha da puta, cara. Porra, 30 anos de curso, velho. O puto do cara, o é o seguinte, nos filmes dele, ele não tem muita fala, né, cara? Esse filme dá avanço um pouquinho, tem mais que o Conan. O Conan deve ter duas falas, né? Esse ele deve ter umas 5, eu acho. É difícil pro cara aprender o idioma desse jeito, nesse nível. Nossa, é verdade, cara. A cena dele com a Sharon Stone é muito engraçada, que ela pergunta e responde por ele, né? Ela, você tá bem, ó, amor, você não está bem. Sonhou de novo, ó, foi só um pesadelo. Ele, air. I need air and brunette tits. Tá, o Schwarzenegger nessa porra tá fazendo o Douglas Quaid ou barra Hauser, né, que é o personagem que se divide em dois personagens. Também tem a Rachel Ticotti. Cara, isso é nome de remédio genérico, velho. O nome dessa mulher mesmo é isso mesmo. Rachel Ticotin. Rachel Ticotin. Cara, essa mulher não fez mais nada, né, bicho? Não é nada na vida. Sumiu, né, cara? Não, ela fez, cara. Ela fez... Uhum. Não, ó, ela fez o Dia de Fúria. Dia de Fúria é maneiro. Ela fez o Conner. Conner é aquela personagem que é quase estuprada pelo... Ah, é o Conner. É a aeromoça. Isso. Não, ela é a policial que é quase estuprada pelo machete. Ah, é, tá certo. Tá certo. Mas isso é uma ponta, o Conner, ela Não deve ter nem nome, cara. Você lembrou ela aí do Um Dia de Fúria, que ela faz a companheira do... Do Robert Duvall, né? A policial isso, também. Isso, do Robert Duvall, que leva um tiro. Ah, e ela trabalhou em Lost também. Hã? O Lost tá de sacanagem, ela era fumaça, né? Então, a Teresa Cortez. Apareceu em um episódio, né, velho? Ah, se foi um, não sei, mas ela apareceu. Sério? Ela fez Lost mesmo? Fez Lost. Todo mundo fez Lost, né, cara? Eu fiz Lost, vocês me viram lá? Porra, piada, né? Não, essa não deu. Essa não foi, não. Essa não foi. Essa não valeu, não. Cara, não, mas assim, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que falar. Papo de mendigo, papo de mendigo. Eu não tenho o que falar de uma mulher que chama Raquel Ticotin, velho, na boa. Não tenho o que falar de uma mulher dessa. Uma coisa a gente precisa falar. Puta que me pariu Schwarzenegger trocar a Sharon Stone por essa... Ticana. Ah, cara, ela, ó, você que tá escutando essa porra, ela faz papel de puta no filme, tá? Ela era uma puta que não dá pra ninguém. Aquelas putas de elite. Isso. Ela é uma puta que não dá pra ninguém. Ela só pega no pau do Schwarzenegger na frente de todo mundo. Cobrava cara. A senhora pegada, né, diga-se de passagem. Não, é um tapa que ela dá. Ela foi lá no joelho fazer isso. Sem detalhes sórdidos. Foi mesmo, né, meu? Foi da canela. A bazuca. Na hora que ela deu um tapa, o bicho deu uma tremidinha assim, ele... Arr! Aí na hora que ela saiu, deu o tablet. É, ali aquela tapa doeu, velho. Porque eu falei, porra, filha, isso aqui é brincadeira, é de mentirinha. Não bate assim não, eu quero transar. Caralho, velho. A Sharon Stone. Vou falar assim. Campeão. Sharon Stone. Bicho, mas é o filme que essa mulher tá mais gostosa no cinema. Falei, olha, no Instinto Selvagem ela não tá tão gostosa, que velho. Que isso, cara? Não tá, velho. No Instinto Selvagem ela tá magra, velho. Ela tá magricela. Ela tá magrinha. Tá gostosa pra caralho também. Mas ela tá magrinha. Mas, velho, no Vingador do Futuro, bicho, ela tá com formas, velho. Ela tá assim, entendeu? Ela tá com cintura, tá com bundão, uns peitão. E suadinha. Você viu ela pagando peitinho no início do filme? Eu vi só agora, cara. A primeira vez que eu vi. Também, antes eu ficava olhando pro Arnold. Bom, aí o problema é o critério, né, cara? Não, cara, é legal porque tá todo mundo nu na cena, né? Tá ela, assim, de baby doll, que não tá tampando absolutamente nada, nem a vergonha dela ali. E o Schwarzenegger vai, levanta e paga um cofralho, né? Eu tava dando uma pesquisada na internet e eu descobri que o Paul Verhoeven tinha conversado com a Sharon Stone... Falado, ó, vamos pagar um peitola maneira aí e tal, vamos mostrar mais carnes e tal, né? Alavancar sua carreira, você tá bonita, você é gostosa, você precisa, né, mostrar umas tetas aí, minha filha, vamos lá. E ela falou, não vou, não posso, agora não. E não mostrou. O Paul Verhoeven disse que alguns anos depois, no Instinto Selvagem, ele teve a revanche dele, porque ela mostrou até a chuleta, né, bicho? Instinto Selvagem é um thriller erótico, ele é categorizado assim. Mas, cara, pulou uma milinha ali, entendeu? Mas, velho, as roupas que ela tá, aquela roupa de ginástica, bicho, que ela tá jogando tênis pela madrugada, que é aquilo? Toda suada. Pô, toda suada. E o cara, ela, vou te matar, ele mata. Tu vai me matar, mas eu vou te comer tão pesado agora. Agora, uma coisa que eu tenho que lamentar hoje no cinema, e de novo eu volto àquela minha velha máxima, de dizer que como o cinema antigamente era muito melhor, cara, hoje você não tem uma atriz igual a Sharon Stone no cinema atual. Putona? É, assim, relaxada, sabe, que mostra que mostra tudo e tal, que faz papel de sexy e não tem problema de mostrar tudo, sacou? Você não tem, cara, você não tem. É uma pena mesmo. É porque as mulheres hoje são feias pra caralho. Porque, velho, não é sacanagem. A Sharon Stone é uma das atrizes que eu já vi nua mais lindas. Lindas, cara. Ela é linda. Porque a mulher, ela era toda natural. Ela não era aquela coisa siliconada de 3 kg de silicone em cada teta. Ela era toda mionzinha. Cara, ela tinha uma pele sedosa. Ela era muito sedutora, a Sharon Stone. Não, tanto que na época desse filme aí, na época ela pousou pra Playboy. Porra, pois é. Não, e outra coisa. É, a gente tá falando dela nesse filme e no Instinto Selvagem, mas tem um filme que ela tá... tesão ambulante, mas velho, ela tá um tesão de um jeito, que é aquele filme que ela mora num prédio de luxo. Ah, que o cara fica olhando pra ela pelas câmeras, né? Invasão de privacidade. Esse aí é foda. É. Porra, eu pensei que você fosse falar que ela tava gostosa lá no filme do Alan Quartman, cara. Ah, esse é legal. O Indiana Jones genérico, né? Isso, Alan Quartman. Ou então no Locademia de Polícia 4. Nossa senhora. Foi longe agora, hein? Cara, qualquer dia a gente vai fazer um programa e vai ser no nível do Mestres do Universo do Alan Quartman, velho. Eu adorava, cara. cara. O Alan é muito ruim, cara. É muito ruim, velho. Alan Quarterman não é aquele do A Liga Extraordinária? É ele, é o personagem, é ele. Ai, tem um filme só do personagem? Dois ou três, né? Que as isso, cara? Salomão, são dois filmes. Viu? Alan Quarterman e as Minas do Rei Salomão. Sobe a música, Miote! Cara, eu nunca ouvi falar desse filme, é sério isso? É o Indiana Jones genérico, passava na Globo acho que todo sábado à tarde. Passava mesmo, direto. Alan Quartermer e as Minas do Rei Salomão, e Alan Quartermer e a Cidade Perdida de Ouro, um negócio assim. Tem aquela cena lá emblemática, ele consegue derreter lá um leão de ouro, dando uma machadada em cima dele. Tem a cena clássica dos dois rolarem na ribanceira dentro de uma panela de barro, cara. Puta que pariu, velho. Eu lembro dessa panela de barro, mas não lembro desse filme. Mas enfim, vamos lá. Cara, não é à toa que ela tenta matar o personagem do Schwarzenegger umas 5 vezes. Ela sempre fala, vou te matar, e dá porrada, e dá porrada, e dá porrada, e dá porrada. Ela dá muito chute no saco dele, e ela dá umas chaves de perna na cabeça dele, velho. Uns 5 chutes no saco! Aí na hora que ele tá pra matar ela, ela assim, vai me matar, o bicho... Ah, não vou não, eu não matava. Falei, velho, na hora que ela vira e fala assim, ai, você não quer dar uma ultimazinha pra relembrar os bons tempos, quando eles saem na porrada e tal? Na boa. Eu ia ver os caras chegando, falei, não, vamos lá, vamos embora agora. Não, mas e os caras tão chegando? Foda-se. Vou matar eles te comendo. Bicho, ela tá muito delícia nesse filme. Também o Rony Von, que é o Vilos Correia. Que Rony Von, cara? Tá maluco, bicho. Isso significa que sou gay? Significa. É Rony Cox, cara. O Rony Cox, ele já esteve indiretamente aqui no... Já esteve aqui. No Robocop, quando ele disse que... Teve que matar o Bob Morton porque ele cometeu um erro. Agora é hora de matar o erro. Fazendo o mesmo papel, na verdade, né? O mesmo, é. Era só trocar na camisa dele, botar o ACP, tirar o recall que resolvi. É o papel de um homem só. Tem também o Michael Ironside. Eu queria ter o nome desse, sério. Ironside. Rodrigo Lado de Ferro. Olha que legal. Meu nome é Rodrigo Braga. Olha que merda, velho, que é. Dono de padaria. Esse infeliz faz o papel do Richter, que é tipo o mauzinho, o corno. Ele fica puto do filme inteiro porque o Schwarzenegger está comendo a mulher dele com vigor, ele sabe que... com fúria. Ele é tão mal, ele é muito mal. Eu tenho medo desse personagem, de verdade, falando sério. Eu acho ele muito mal, porque esse personagem é muito escroto. Desde a época do Scanners, não foi? Ele não fez o Scanners? Foi. Ele tava no Top Gun Top também, Gun. Tá? Top Gun era com ele também, é. Aparece rapidinho. Nesse filme, a mulher dele, que é a Sharon Stone, tá infiltrada, dando pro Arnold Schwarzenegger. Velho, mas o cara tá sendo tão sacaneado pelos outros comparsas, que o comparsa vira e fala assim, será que ela curtiu? Aí o cara, porra, claro que ela curtiu, dando pro Schwarzenegger. O cara quase fala assim, né? Dando pro Schwarzenegger e tal. Aí o cara, tu tá insinuando que ela gostou, ele? Imagina! 70 centímetros, rapaz. Meu irmão, tu já viu ele no Exterminador? A conversa deles era assim, tu já viu ele no Exterminador? O cara, não, por quê? Ele, meu irmão, o bicho do Exterminador, tu deixou tua mulher ir lá? Eu não deixava, não. Engraçado que o papel que ele faz, do Richter, foi oferecido pro Kurt Woodsmith, que é o mesmo cara que fez o Clarence Boddicker. Isso, que é o... Só que ele recusou porque achou que era o mesmo papel. Ele falou, não, já fiz esse cara. É o mesmo papel, sinceramente. É o mesmo papel. Só que no Robocop ele não é corno, e no Vingador do Futuro ele é corno com vigor. Agora chegamos no personagem favorito da garotada. Isso. O Marshall Bell, que interpreta o George, que é tipo o cara, e o Quato, que é o nome da porra do boneco escroto que o Paulo, que tá participando aqui, confundia como sendo o Quaid. Isso. Ó a confusão do caramba. Velho, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não me lembro de um animatrônico que me dá tanto medo contra esse Quato. Isso é verdade, cara. Porque é feio, velho. E é nojento, né, cara? Ele é suado. Ele é úmido. Agora, sabe uma coisa que me deixa encabulado? Como é que é esse porra desse anão encroado, que isso é uma verruga, né? Esse... Como é que essa porra dessa verruga anão encroada foi parar na barriga do cara? Comeram o c*** do cara, por acaso? Não, cara, é que ele era mutante, cara. Ele era mutante. Então, mutante, vou comer teu rabo, vai nascer um esquisitinho na tua barriga? Não tenta pensar muito não, cara. Isso aí, senão você vai ficar traumatizado. Cara, mas é muito feio, velho. É muito escroto. E o pior é quando ele se revela, assim, que o cara abre. Ele vira e fala assim, não se assuste. Porque o último que tentou falar com ele tá chupando o dedo e tá ali na parede até agora. Como é que era o Paulo que você fazia? Ah, o cara entra num transe, né? Chega o Schwarzenegger lá, o Quaid, né? Ah, onde está quatro? Onde está quatro? Aí o cara, só um momento. Não, porque é bizarro, porque o cara ele levanta, aí ele fica de costas, aí ele começa a dar gemidas assim, e uns espasmos, né? Aí ele vira, do tronco do sujeito, primeiro aparecem as mãozinhas assim. Nossa, bebê de Rosemary, né? Depois ele vira todo, cara. Eu fico imaginando o pessoal assistindo isso no cinema na época, falou assim, ih, rapaz, o pau dele é o 4, olha lá. Não, o pior é quando o Paulo ia imitar essa parada, cara, no meio da faculdade. E eu não conseguia parar de rir, velho. Porque ele fazia a mesma cara do 4. Ele fechava a cara assim, fazia uma boquinha. Ele estendia a mãozinha assim pra mim, assim. Ele fazia uma mãozinha pequenininha assim. E aí ele falava assim, abre sua mente. Eu acho tão show essa cena. Primeiro sai aquela verruga da barriga do cara. Aí ele vira e fala assim, o que você quer aqui? Wait. Aí o Schwarzenegger, né? Aí ele vira e fala assim, give me your hand. Tipo, me dá sua mão. Cara, a cara do Schwarzenegger, que o Schwarzenegger faz na hora, é tão comédia que ele vira e fala assim, o quê? Me dê sua mão. Cara, se sou eu que tu vou lá na hora, me dá sua mão. E eu ia virar e falar assim, mas me fudendo. Que eu vou dar a mão pra você, seu catarro ambulante, me dê sua mão. Cara, e na hora que ele pega no Schwarzenegger, ele faz assim, aí, aí, santo aí, nele. Desce, aí desce, aí eu só escuto assim os tamborzinhos, é, tipo, cara, eu só, mimes, enfim, que não sei o que, aí desce, é o caralho, velho, um anão encroado na barriga do cara, é macumbeiro, tá recebendo um santo, é muita informação pra minha cabeça. Você é o 4, né? Errado. 4 é mutante. Então se espante quando vê-lo. O que o senhor quer, senhor Quaid? O mesmo que você, me lembrar. Mas por quê? Para ser o mesmo outra vez. Você é o que faz. Um homem é definido por seus atos, não suas lembranças. Por favor, segure minhas mãos. Agora, abra sua mente para mim. Por favor. Abra sua mente. Abra sua mente. Abra sua mente. Abra sua mente. Abra sua mente. O filme teve um orçamento de $50 milhões e, pasmem, teve uma bilheteria mundial de mais de $260 milhões. Olha aí, um lucro líquido de $210 milhões. Belo investimento. O que eu acho interessante é que eu li na IMDb, o filme, faltando, sei lá, um mês e meio pra estrear, fizeram uma pesquisa de audiência. 20% da audiência que frequentava cinema estava interessado em ver o filme. Já tinha visto algum trailer ou já, sabe, já estava meio pilhado de ver. O Arnold Schwarzenegger, quando descobriu isso, chegou pro estúdio e falou: invistam no marketing desse filme, porque esse filme tem potencial, esse filme vai ser maneiro, esse filme vai ser divertido, o pessoal vai gostar de assistir, mas se ninguém souber que essa merda vai passar no cinema, ninguém vai. E aí, neguinho investiu em marketing, não sei o quê, e aí quando o filme estreou, fizeram uma nova pesquisa, e 99% dos entrevistados estavam a fim de ver o filme, querendo assistir o filme. Ele foi indicado ao Oscar na categoria de melhor som e melhores efeitos sonoros. E também não tinha muita coisa pra ganhar, né? Melhor atuação, Schwarzenegger. Melhor maquiagem, né? Melhor maquiagem, melhor efeitos visuais. Não, efeitos visuais são bons, cara. A trilha sonora é do Jerry Goldsmith, que é conhecido também, né? Pra cacete, né? Ele é de 29 e morreu em 2004. Ele é responsável por grandes trilhas sonoras de filmes, né? Como Jornada nas Estrelas, tem Rambo também é dele. Tem uma série também que é muito boa, que é a Super Máquina, é dele também. Eu não sabia. Outra trilha sonora foda dele é a do Gremlins. Tem a outra também, aquela mais romântica, né? Que é a do Mogwai. Quem foi que alimentou o Brunão depois da meia-noite? Aí, ó. Dá nisso. Instinto Selvagem também é dele. Ah, a trilha sonora do Instinto Selvagem é massa, velho. Eu não sei se vocês repararam, mas o início da trilha sonora principal do Vingador do Futuro é o início da trilha sonora do Conan. Tem no IMDb essa informação de que pessoas reclamavam que a trilha dele do Vingador do Futuro, as pessoas não lembravam dela. Ele falou, olha, as pessoas até podem gostar da trilha do Vingador do Futuro, mas podem não sair cantarolando como outras trilhas minhas. E aí acusaram ele de ter copiado um trecho do Conan, e ele falou, não, eu copiei mesmo, porque aquela trilha é foda e tal, e tem o Schwarzenegger. Vamos fazer o seguinte, vamos comparar agora. Miotti, bota agora a trilha do Conan. Agora, bota a trilha inicial do Vingador do Futuro. Mesmos acordes iniciais. Isso. Fica tom, os tambores. Tom, tom. É o tambor, velho. A diferença é que o do Conan fica tom, tororom, tororom, né? Ele fica tocando assim e tal. E a do Vingador do Futuro, de repente, entra um sintético ali no meio. Isso, vai pro outro lado, é. Vai pro outro lado. Cara, mas eu olhei assim e falei, velho, eu não acredito, porque eu não sabia desse fato que você tá contando. Eu pensava que era, tipo assim, coisa de marketing, pelo Conan ter sido um filme muito famoso, eles terem usado trilha sonora, sacou? Falei assim, aí, vamos usar a mesma trilha sonora, porque o cara é o Conan mesmo, então tá valendo. Curiosidades que esse filme carrega, internet. Olha só, o David Cronenberg, ele era o diretor contratado para gravar o Vingador do Futuro. E ele, inclusive, chegou a dar um tratamento no roteiro, deu umas ajustadas no roteiro antes do Paul Verhoeven assumir. Agora, tem alguma explicação pro Paul Verhoeven ir no lugar dele? O David Cronenberg foi fazer a mosca. Ah! Ele largou o Vingador do Futuro para ir fazer The Fly. Uma curiosidade interessante do Vingador do Futuro é que, assim, é engraçado, né? Todo filme que a gente escuta, assim, de história que foi filmado no exterior, que não foi filmado nos Estados Unidos, que foi filmado num país, assim... Latino! Digamos, latino, então, por exemplo, na Tunísia, né? Sempre tem alguma história insólita. Tem uma história clássica de que no Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, o pessoal passou muito mal com a comida na Tunísia. Na verdade não é comida, é água, né? Com a água, pois é. Tiveram intoxicação alimentar. E o Vingador do Futuro tem a mesma história. Algumas cenas desse filme foram filmadas no México. Todas as cenas que são de metrô foram filmadas no México. É exatamente a mesma estação de metrô. Se você for hoje na cidade do México, na estação não sei o que, não sei o que lá, não sei da onde, do bairro tal, você vai ver, é a mesma estação do Vingador do Futuro. Eles só trocaram as placas e botaram placa em inglês. Mas é a mesma coisa. Foi todo mundo pro México só pra gravar essa cena? Eu não sei, cara. Vai ver, era mais barato, alguma coisa assim. Não, porque né? o resto do filme é todo em estúdio, não é? Pois é. Praticamente. Eu sei que algumas cenas foram feitas no México e a equipe de filmagem inteira, não só a equipe de filmagem, o elenco e tal, sofreu de intoxicação alimentar, menos o Arnold e um dos roteiristas, o Ronald Shusett. O Arnold não sofreu porque ele era o astro e tinha o próprio buffet dele, o catering, né? Ele trazia o dele. Dos Estados Unidos. E o Shusett, ele era um cara mega preocupado com saúde e tal. Então até pra escovar os dentes, o cara escovava com água mineral ou água fervida. E neguinho ficava zoando ele. Aí todo mundo se fudeu na caganeira e ele ficou... Beleza, salvo, né? Uma outra curiosidade que eu achei muito legal é que uma pessoa que recusou o papel do Douglas Quaid foi o Christopher Reeve, cara. Eu não sei porquê, não sei por que ele recusou, não sei por que ofereceram pra ele o papel do Douglas Quaid. Porque ele era o super-homem, né, velho? Por que será? Sei lá, mas enfim, ele recusou. Mas também teve outros que foi oferecido o papel pra fazer, né? Foi o Patrick Swayze, o Jeff Bridges, o Matthew Broderick e o Richard Dreyfuss. O Matthew Broderick curtindo a vida doidada em Marte. Comendo a Charleston, velho. Ninguém ia se convencer disso. Mas eu acho que eles, assim, ofereceram o papel porque não tinha pra quem oferecer, né, cara? Porque não é possível. Richard Dreyfuss, cara, o Richard Dreyfuss já era velho em 1990. Pois é, já era velho. Ele sempre foi velho, né? Sempre foi velho, cara. No Tubarão ele já tava velho. Mas teve uma coisa legal, um dado curioso também, que o Schwarzenegger, ele tava cotado, na época, na mesma época, ele tava cotado pra interpretar o Robocop, cara. Mas ele desistiu do papel porque ele não cabia na roupa de robô. Ai, que beleza, ele ia ficar tipo um super pato, né? Aí depois de assistir o filme, ele amou o filme e falou que queria muito trabalhar com o Verhoeven porque era o único diretor com que ele sabia fazer. O nome. Isso. Verhoeven. Verhoeven. Verhoeven. É o único que ele sabia falar o nome. O que vocês acham? Que o filme é mostrado que é um sonho ou é a realidade mesmo? Pra mim é um sonho. Pra mim é realidade. Já fica provado aquilo mais do que várias vezes. Por exemplo, você tem aquele diretor lá da Recall que chega pra tentar jogar aquela conversinha nele. Você tá no Vanilla Sky, você tá num sonho, e patati patatá. E o bicho vai e começa a suar. E o Quaid vira e fala assim, no sonho a gente não sua. E pff, dá um tiro na careca do cara. Tipo assim, aqui, cara, pra mim tá decidido que aquilo ali é uma realidade. Nada do filme se passa dentro da mente do Schwarzenegger. É tudo fora da mente. Não sei o que o pessoal acha. O que vocês acham aí? Eu não sei porque esse negócio de suar em sonho. Eu acho que não. Você já suou em sonho, Miotti? Não sei, eu nem lembro do sonho que eu sonho. Eu sei que eu acordo às vezes suado, né? Com os pesadelos que eu tenho aí. Pera, para tudo. Parou. Pera, parou. Caralho, pera aí. Tu acorda igual em filme, Miotti, assim? Tá dormindo daqui a pouco. E todo suado, cara? Já aconteceu comigo essa porra. Sério, velho? Sério, sério, aconteceu. Caralho, que massa, bicho. Eu sempre achei essas cenas mega exageradas. Falei, cara, ninguém nunca acorda assim, bicho. É um terror noturno muito foda, né? É muito foda, cara. Sério mesmo? Que jeito assim, você tá sem conseguir respirar direito, porque já aconteceu comigo. Tu sonhou com quem, velho? Com o Dildo? Ah, não lembro, pô. Não, aí não. Ó, uma coisa que desse negócio do sonho realidade, que pra mim pode ser que seja realidade mesmo, é o sonho dele inicial. Não, aquilo ali é sonho. É sonho, sei, mas é sonho. Mas assim, pra mostrar que é uma realidade o filme todo. Porque tá sonhando com uma coisa que ia acontecer. Ou que já aconteceu com ele, não sei, uma coisa meio louca. Lá em Marte, não é? Com a mesma mulher. Cara, eu acho que aquilo ali foi tipo um sonho assim, sacou? Ah, quero voltar a encontrar com a Ritalina. E só. Então, pode ser por isso que seja a realidade mesmo. Porque esse filme não é muito profundo, velho. É bem provável que o novo filme, o remake, vai explicar tudo. Ou não. Ou simplesmente não vai falar nada, cara. Vai ser a mesma merda. Olha, não vai esperando isso não, velho. Porque tu vai quebrar a cara, bicho. É melhor ir esperando uma açãozinha do Colin Farrell ali, quebrando, chutando umas bundas e comendo as mulheres, do que, sabe, tentar imaginar que, cara, não se esqueça que é blockbuster, é filme pra não fazer ninguém pensar. O diretor é o Len Wiseman, que nunca fez ninguém pensar nos filmes dele. O filme desse cara, quem é? Duro de Matar 4, é dele. Putz, o pior de todos. Pois é. Aquele filme que não precisava existir. Não, o filme é bom, pô. Duro de Matar 4 é bom. O Miotti gosta de qualquer coisa, o Calaveira. Pois é, ele é um crítico. Ele é um dos críticos mais gente boa, né? Você fica nessa de ficar falando que todo filme vale a pena? Aí tu vai e manda nego assistir Área Q, Kisharamubim, falando assim, o filme é bom, o filme é legal, o filme é bacana, cara! Vai lá, cara! Não. Aí nego vai ver, nego volta no site falando assim, cambada de filho da puta, vocês não entendem porra nenhuma de cinema, porque eu saí lá do interior de Mossoró pra ir em Fortaleza assistir a merda do filme que vocês falaram que era legal, e o bicho foi assistir Área Q, ó. Você tem que ter responsabilidade. Mas, ô Paulo, você acha que é sonho ou realidade essa porra? Cara, eu não posso emitir opinião porque a fita do videocassete acaba ali antes do filme terminar. Ah, velho, se fosse um filme bem trabalhado aí, acho que à altura do Philip K. Dick, era pra isso ser um gerador de debates, né? E nunca ter uma resposta fechada. Era pra criar ali uma polêmica e isso fazer o filme ficar eterno, né? Mas o filme é uma saroca, velho. Então, tanto faz se é realidade, se é sonho. Se o cara é esquizofrênico, se a fita do videocassete acabou no meio. Cara, não tem resposta, velho. Principal razão pro Miotti não se convencer que esse filme é sonho ou realidade é o final do filme. Cara, como é que eles chegaram à conclusão que a atmosfera de Marte, você ia começar a inchar que nem um lango-lango? Um baiacu. Velho, e treme, né, velho? Como treme? E depois eles voltam ao normal, parece que não aconteceu nada. Aquele final é uma agonia, né, cara? Pois é, velho. É isso aí, Miotti, que te incomoda? Não, na verdade, pra mim, o filme, ele não passa na regra dos 15 anos por causa disso aí. Você acha que não passa, Miotti? Não passa, pra mim, não. Você acha que ele não passa? Você nunca mais vai assistir esse filme? Acho que ele nunca passou em regra nenhuma, cara. Acho que ele sempre foi um lixo. Cara, ele ganhou mais de 200 milhões de dólares. Cara, pra mim ele passa no quesito diversão, assim. Diversão despretensiosa, cara. Ele não é um filme pra ser levado a sério. Muito despretensioso. Que o filme não, cara, o filme não tem, não tem sequência. Não tem, cara. Lógica ali dos atos, cara. É um punhado, assim, de cenas legais. Vamos lá, vamos fazer essa cena que é legal pra caralho. Vamos fazer aquela outra cena que é legal pra caralho. E pronto, emenda tudo ali e vai, meu filho. Sharon Stone, muita porrada, sangue e pronto. Isso. Em Marte. Pra mim, eu ainda acho maneiro, ainda acho legal. Tem umas coisas muito ruins, mas ele é tipo daqueles que é tão ruim que dá a volta, sabe? Fica bom. Cara, tem o Schwarzenegger sendo austríaco até os dentes. Agressivo de austríaco. Austríaco muito mais que do Exterminador do Futuro. Tem porrada, tem gostosa, tem efeito especial mal feito. Cara, é aquele filme pra tu botar num DVD, chamar a galera e ficar todo mundo rindo. Isso. É um filme de 1990, mas assim, ali no limiar, né, ali na mudança da década, mas ele é totalmente oitentista, né, cara? Ele totalmente. Encharcado de sangue. A moda totalmente anos 80. Você vê aquele cabelo maldito da Sharon Stone, lá da Ritalina também e tal. Os efeitos, né? As coisas ainda eram esculpidas, né? Como tudo ainda tava engatinhando. O que você quer? Estou procurando a Melina. Ela está ocupada. Mas a Mary está livre. Bom, livre não, querido, mas disponível. Obrigado. Eu vou esperar a Melina. Derraque covarde. O problema é que a Mel é exigente. Só atende clientes fixos. Vai gostar de mim. Mel! Ei, Mel! Oi, House. Continua fortão. Tá dando o que pra ele comer? Molhas. Acho que ainda tá com fome. Você tem coragem de dar as caras por aqui, Hauser? Olha quem fala. Ei, Tony, dá um tempo pro cara. Relaxa, vai viver mais. Vamos. Querida, toma conta do Tony, tá bom? Tudo bem. Se precisar ajuda com isso aí, é só chamar. Minutos iniciais de filme, eu não sei se vocês perceberam, passa uma figurante ruiva, junta com uma loura. A garota esqueceu que tava num filme, ela olha pra cara da câmera e ela esbugalha o olho e ela cutuca o outro e fala assim, caralho, era a câmera! Sério? Velho, não vi isso, sério, velho. Sério, sério, puta sério. Merda, eu vou olhar aqui agora, vocês estão com o filme aí? Não, eu tô no meu, tá no Blu-ray. Cara, 15 minutos de filme, 15 minutos de filme dá pra ver. Essa garota, ela esqueceu que ela tá no filme, ela, caralho! A loura, velho, dá um puxão pra aquela pouca filha da puta, a gente precisa dos 10 dólares. E puxou a garota com uma força. E ela vai apertando o braço da ruiva, que a ruiva olha pra frente assim. Tipo, quem diz assim, cara, vou apanhar, velho. Eu vou apanhar. O filme começa assim, ele tem um sonho erótico com a Ritalina. Aí a mulher tá do lado dele. Ele acorda, duro, aí a mulher, você tava sonhando com ela, né? Aí ele, não, amor, que isso, você tá sonhando com ela, né? Aí ela fica putinha, ele dá uma surra de p**** na Sharon Stone. Aí eles começam a assistir televisão no... Que pariu, velho. Não, é, o filme é assim. Só falar uma coisinha rapidinho, Rodrigo. Fala. Esse filme é patrocinado, tá? Então maneira um pouquinho. Ah, é, né? Porque senão eu vou botar pipa cacete. Então tá. Então como é que eu falo? Aí dá uma surra de p**** aqui. Dá uma surra, cara. Então tá. Vou lá de novo, velho. Aí ele pega a Sharon Stone. Ele dá uma surra de mandioca na mulher. A mulher vira e fala assim, você tava sonhando com ela, né? Aí me chamou, para com isso. Aí aquela ereção matinal, aquela que acontece com todo homem e tal. Ela, não, você tava sonhando. Aí ela dá um piti, velho. Que é engraçado que ela vira e fala assim, você tá tendo pesadelo? Quando ela manja que o cara tava sonhando com a Ritalina, ela fica tão emputecida que ela começa a dar murro na cara do cara. Você tava com ela, pá, pá. Calma, cara, claro que os murros da Sharon Stone no Schwarzenegger, né, era batendo um monolito. Aí ela vai e se insinua pra ele e eles fazem sexo. Passado isso, ele tá... Cara, é muito escroto essa história, velho. Ele tá numa britadeira, ele velho. Ele tá tranquilamente lá, né, com a britadeira. Quebrando pedra. Falei, cara, eu acho massa que quem quebra pedra no futuro dos Estados Unidos pode viajar pro planeta, né? E o bicho tá assim, I'm here, em Marte. Ele vira pro amigo dele e fala assim, Harry, have you heard of recall? Aquele amigo que tem cara de gangster genérico, né? Baixinho, careca e gordinho. Gangster genérico ou personagem dos Simpsons, né, cara? Porque ele é tipo um moe, assim. Ele é tipo... É, ele é muito escroto. Aquele outro amigo dele, bêbado, lá, o Barney, sei lá como é o nome dele. Além da mulher lá, ele é um outro personagem que fica dissuadinho do Quaid, né? Não, não mexe com essa história de recall, não. Eu ouvi falar de um cara que teve que fazer uma lobotomia depois que passou pela agência. Não vai não que vai dar merda. Mas o que eu acho mais interessante do roteiro, assim, a história eu acho maneira, é a ideia de você ter o implante de memória pra viajar pra um outro planeta sem ter que viajar, eu acho legal, a ideia é interessante. E eu acho que o filme ainda funciona naquela questão de você não saber se o cara, se aquilo tá realmente acontecendo, se realmente ele tinha uma coisa, que uma memória que tinha sido apagada e na hora que foram implantar lá no recall deu merda, ou se tudo que a gente tá vendo não é o implante e o cara tá sonhando, sacou? Não, pois é, aí eu concordo com você em até um ponto. Em parte, o filme tenta fazer essa dança das cadeiras, de você não saber se é verdade, se é mentira, se é realidade, se não é realidade. Fica aquela coisa toda assim e tal. Mas chega uma hora que o filme se emputece de tal maneira que ele vira e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu sou um agente duplo, me disfarcei pra me infiltrar na milícia pra poder destruir todos vocês. Ele mesmo explica o plot que eles estavam tentando desenvolver no filme inteiro. Em 5 minutos. É, isso é verdade. Porque virou uma bagunça. Quando eu assisti o Vingador do Futuro, eu gostava por causa dos efeitos especiais, porque tinha o Schwarzenegger, que era um herói e tal, aquela coisa toda, que era um ator muito famoso, ainda é, claro. Mas, cara, eu pouco entendia da história, porque a história, ela se confunde. Chega uma hora que você não sabe o que você tá vendo. É, não, mas eu acho que essa é a ideia, assim. Na verdade, é você não saber se o que você tá vendo é verdade ou se o que você tá vendo é o sonho do cara, entendeu? Isso eu acho muito bacana. Mas você não acha que eles explicaram de uma maneira muito troncha? Na verdade, eles não explicaram. Aquilo ali é pra ser confuso. Se você parar pra pensar, qual é o sonho? Qual é o sonho que não é confuso? A gente, quando sonha, é sempre meio um negócio meio confuso, cara. É sempre uma parada que você não sabe explicar. Quando você acorda que você vai contar, você fala, não, porque aí eu tava andando e de repente eu tava voando, e aí de repente eu tava nadando, entendeu? Tipo, o negócio é maluco mesmo, entendeu? Então, é porque eu achei que a resolução do problema, desse problema central, foi dado muito de sopetão. O cara falou, na verdade você é melhor amigo do mauzão. E você, na verdade, é o mal e tá tentando se infiltrar nos bonzinhos e acabou. É porque ele era um agente duplo e acaba virando um agente, sei lá, triplo, né? Porque ele desiste da ideia dele ser um agente duplo, né? Ele fala, não, agora eu vou ficar do lado mesmo, lá da resistência. Isso, vou ficar com a Vamos em busca do ar, né? Liberar o oxigênio aí pro... É, não, pois é, uma coisa que realmente fica completamente no ar é por que ele resolve virar o herói e se juntar à resistência, cara. Tirando a relação que ele tinha com a Melina, ele não tinha por que se envolver naquela merda. Acho que ele fica tocado ali com os mutantes, né? Com os mutantes, com o cara com a b*** na cara. Que tem... Peraí. Não, a gente precisa falar disso, velho. A gente precisa falar disso. Parabéns pro cara que fez o design de produção e conseguiu passar isso na censura, velho. Salva de uma palma aí pro cara. Ele botou o mutante principal lá, o grande líder mutante ali, depois do 4, ele é o segundo em comando. O bicho tem uma p*** na cara, velho. Tem os grandes lábios e os pequenos lábios, velho. Como foi uma mudança de ego, pode-se dizer que ele foi influenciado pelo ego dele, que era o Quaid, que era um cara bondoso, porque o Quaid é um cara bondoso, assim, o personagem é um cara bondoso, é um cara pacato e tal. E aí, aliado com aquela vergonha alheia de ter aquele povo andando com buceta na cara. Mulher de três tetas. Apesar que a mulher de três tetas, eu me identifiquei com o sonho frequentemente com ela desde os 10 anos. Sonho de consumo, né, cara? Um em cada mão e o terceiro na boca, né? E são bonitinhos, né, cara? Eu acho legal que eles são tão bem feitos a prótese dos peitos daquela mulher que você realmente acha que você tá vendo três peitos. É verdade. Dá vontade de apertar. Na boa, eu pegava aquela quenga. Três peitos pra mim não faz diferença nenhuma. Se fosse pra pegar aquela quenga, eu pegaria aquela quenga. Mas essa não é a minha quenga preferida lá na... Ah, eu já sei qual é. Eu já sei qual é. Do Last Resort, não é? Na hora que eu vi, eu falei, essa aí é dele. Na mesma hora. É a Anante na Turner. Cara, a Anã Bombadinha, velho, é muito engraçado, cara. Ela é toda pimpona, agora ela é tipo assim, tô pra caralho. Ela é mó safada mesmo. Não, e o pior, o mais engraçado é que tem a hora que ela chega, encontra o Schwarzenegger com a Melina, né? E aí o Schwarzenegger, eles estão naquele negócio de entra ou não entra no quarto, não sei o quê. Ela, a primeira vez que ela aparece, ela entra, olha assim pra Melina e fala assim, aí Melina, precisar de ajuda, tô na área, entendeu? Mas sabe por que ela falou isso, cara? Olha só que anã corajosa, bicho. O Schwarzenegger já tinha ficado de p*** duro ali. Ela ia fazer barra no p*** dele. O principal da história se passa em Marte, que é quando o Schwarzenegger, lá, o Quaid, descobre que ele tem que fazer alguma coisa em Marte, apesar do filme não explicar, só chega uma gravação dele mesmo falando assim, cara, você tem que ir pra Marte, ele vai pra Marte. Que aí chega uma cena que, na minha opinião, ela é muito bem feita até hoje. O que vocês acham? Qual das duas? Aquela da cabeça, cara. Aquela da máscara da cabeça. Eu acho que algumas coisas ali já passaram do ponto, sabe? Por exemplo, quando ele tira um boneco de dentro do outro boneco, sabe assim? Você vê que a cara dele é boneco, total. Eu vou falar que é boneco, mas tá bem melhor do que o Exterminador do Futuro. Sim, porra, 6 anos depois, né, bicho? Tinha que tá. Porra, pois é, mas tá bem melhor, cara. Assim, você só percebe que é boneco porque ele dá uma paradinha, assim, dá uma tremidinha, um trelelê lá, uma coisa assim. Que aquela cabeça explode, né? E aí ele chega em Marte, que na minha opinião, sincera, eu não sei o que você vai fazer em Marte. É um planeta feio pra caralho, cacete. Pô. É um planeta muito escroto, mas é muito escroto. O sonho dele é ir pra lá. O sonho dele é viver na merda, né, velho? Que planeta escroto, cara. Que planeta escroto, velho. Realmente... Eu queria entender uma coisa. O outro Schwarzenegger que aparece nos vídeos, Quem é aquele cara? Miote, aquele é ele antes dele ter tido a memória apagada. A ideia é que o Hauser é o original. Ele é o Schwarzenegger. Ele era o fodão, agente secreto, amigo do Cole Hagen. Ele teve a memória apagada porque fez um monte de merda lá em Marte e resolveram esconder ele na Terra. Sei lá por que caralhos. Aí fizeram o quê? Implantaram o Quaid na cabeça dele e deixaram o Hauser dormindo. E deram uma vida normal pro cara lá, de quebrando pedra e comendo Sharon Stone. Também não sei por quê. Eu não entendi por que fizeram isso com ele. A história é mal contada mesmo. Isso. Não, não, eu não entendi quem era ele, que eu não tinha conseguido entender. Mas tá beleza agora. Cara, ele, como o Brunão falou, ele era pra ser o vilão principal. É tanto plot twist que você se perde no meio do caminho. É igual o Bruno falou, por exemplo, se ele era um agente infiltrado do melhor amigo do malzão do filme, por que cargas d'água a empresa do malzão do filme escondeu ele na Terra? Por que ele não tava em Marte lutando, tentando se infiltrar lá com a Ritalina? Entendeu? Então assim, você não entende por que ele tava lá. É, não, na verdade, o que eles tentam fazer é o seguinte: quiseram jogar o cara pra ser o Douglas Quaid, pra ele ter essa lembrança de Marte, pra ele se envolver com a Melina, pra ele se infiltrar e desvendar quem era o Quato. É uma volta do caralho, tem um retorno aqui na frente. O cara me dá uma volta na cidade inteira pra chegar no McDonald's, velho. Deixa eu ver se eu entendi. Ele, como Hauser, se infiltrou nos mutantes, pegou a Melina ficou afim dele, aí ele sofreu a lavagem cerebral, virou o Quaid, foi pra Terra, pra a personalidade dele na Terra ficar com vontade de voltar pra comer a Melina de novo. É isso que você tá querendo me convencer? Não, não é convencer, cara. É isso mesmo. Você quer me convencer que esse filme... Esse filho da puta podia ter, há 40, há 20 anos antes, cara, ter matado essa merda desse Quato, fudido com essa vida dessa Melina, mas não. Neguinho quer fazer show-off, velho. Neguinho quer fazer show-off. Não, vamos para a Terra, vamos, porra. O cara precisa comer a Sharon Stone, velho, porra. Não, pois é, o cara... Ah, não, e o massa é que o Malzão vira pro Richter. Deve ter falado assim, ó, falou, ó, o negócio é o seguinte... Ele vai ficar escondido na Terra, a gente vai vigiar ele e a tua mulher vai dar pra ele. Mas minha mulher por quê? Não, porque ela é gostosa pra caralho. E ela vai dar pra ele, e vai dar gostoso. Aí o cara falou assim, mas por quê? Se o Quato tá aqui do lado, eu vou matar ele. Olha, você quer ver eu matar ele? Eu vou esticar a arma e vou dar um tiro na cabeça dessa gonorreia. Vai ser agora. Pá! Não, você não vai. A gente vai matar ele pra Terra. Isso. Vai comer a tua mulher. Isso. Então o que isso quer dizer? Que o filme, a explicação do filme, é que o vilão... tava puto com o Richter. Ele queria sacanear o Richter, meu velho. Eu vou ter que dar uma sacaneada nesse cara. Aí eu vou botar a mulher dele, que é a mais gostosa da galáxia no filme. Falei assim, bicho, ele vai comer a tua mulher e ela vai se amarrar. E ela vai se amarrar. Isso, e é isso, cara. Olha só, o cara podia ter feito um retorno aqui, velho. Mas não, ele deu a volta inteira no quarteirão pra poder chegar na porra do lugar onde ele queria, cara. Você ainda acha divertido, Paulo? O filme... Não, o balé da novela das seis, caralho, o quê? Essa música aqui é do Conan. Ô, Jerry Goldsmith, você tem certeza que eu tô no filme certo? Tá bom. Ô, Edu, vem cá, por favor, vem aqui. É, vem cá. Eu tenho que falar com o tal de Quato. Porra, Douglas, isso é hora de querer beber Guaraná? Não, seu medíocre, eu quero falar com o Quato. Ah, sei não, hein. Sei não. Não sei se dá pra confiar... em homem que tem cu no nome, hein? Pô, o cara me pediu pra que eu fosse visitar aquela empresa chamada... Recall. Esse é o nome. Recall? A Total Recall? Putz. É por isso que estão refazendo tantos filmes? Inclusive esse aqui que a gente tá agora? O Homem-Aranha nem bem foi filmado e já fizeram um recall completo nele. O Jornada nas Estrelas... mudou até de universo. O Super-Homem. Então, Dá até medo de ver o que vem por aí. E agora fizeram um recall desse filme e chamaram quem? Quem? Quem? O Alexandre. Aí, tá entendendo? Não aguento mais, sabe qual é? Essa parada aí, entendeu? Não aguento mais. Não, é esse aí. É o grande. Pra refazer toda a história. Tá aí, Hollywood. Boa essa empresa que vocês criaram. Edu, você tá maluco? É aquela empresa que implanta memórias prazerosas na mente, lembra? A gente só trabalha nesse lugar, não tira férias. Então os caras vão e implantam essas memórias e a gente fica susto e relaxado, entendeu? Como se tivesse saído de férias mesmo. Puxa, será que eles implantam qualquer tipo de memória? Qualquer mesmo? Eu bem que precisava de uma memória com a Márcia Imperator, Vivi Fernandes, Mônica Matos. Ah, ia ser demais. Eu tô cansado de 5 contra 1 toda noite. Não era pra isso que eu queria ir lá nessa recall, mas agora que você falou, pensando bem... Será que eles têm alguma coisa com a Maria Bethânia? Douglas, véi, na boa. Tu é doente. Vai se tratar, amigão. Tua mulher é a Sharon Rossi. Quero dizer, Monica Stone. Ah, eu sei, né, mas... Bom, negócio é o seguinte, cara, a gente tá saindo da conversa e eu tenho que falar com o Kuato. Tá bom. Olha, tá vendo aquela menina ali de 3 peitos? O nome dela é Juju Salimene. E o cara do lado dela, o grávido, aquele é o Brunão. Ele conhece o Kuato. Valeu, hein? Ah, com licença. O senhor conhece o Kuato? Conheço, sim. Esse lazarento é esse mal nascido aqui, ó. Nossa, mas eu reconheço você. Você não é o brinquedo assassino? Exatamente. Eu sou o Chuck. Aqueles malditos da Universal Studios me usaram 2 anos atrás para aquele filme e depois me abandonaram. Agora estou aqui tentando um recall também. Já que tem tanto filme sendo refeito e nenhuma ideia original. Ué, o seu nome não é Kuato? Deixa eu te perguntar uma coisa, ô meninão bombadão. Como é que você acha que um homem pode ficar grávido, hein? Hein? Arrombaram o cu desse nego aqui. Só que o lazarento não conseguiu dar a luz e eu fiquei grudado no corpo dele. Só que quando eu nasci, tinha um fanho que saiu correndo falando... Oh, o negócio ficou guado nele. Oh, o negócio ficou guado nele. Guado. E como o cu do Brunão aqui já tinha sido arrombado mesmo, então ficou coato. Ah, quer saber, internético? Puta historinha infeliz, hein? Total recall nesse filme inteiro já. Vambora, vai. Vamos sair daqui. Vai todo mundo pra rua. Ô, cambada. Eu não sei se vocês já tocaram nesse assunto antes, mas se não, deixa por minha conta então. Agora que vocês têm audiência, eu queria conclamar os 50 mil stalkers de vocês para que entrem na internet agora, digitem www.revistavolume.com/volumecast e ouçam postumamente os nossos 20 programas. Foram feitos com tanto trabalho, suor, né? Noites mal dormidas, pautas mal feitas, poucos convidados e 0 de audiência. Muito obrigado. Nem existe mais, rapaz, isso aí. O domínio não tem mais, eu tentei entrar outro dia. Não pode esquecer que agora em 2012 vai ter a refilmagem, né? É, falar isso no final. Ah, vai ter um remake, é? Vai, tá pronto já. É por isso que a gente tá fazendo esse programa. É. Quem é o Quaid? É aquele mala do Colin Farrell. Alexandre? Tem tempo que esse cara não faz nada, né? É, depois do Alexandre tava doendo até hoje as pregas, né? Deu um tempo, né? Porra, porque Alexandre ele deu ali. Pô, então talvez o filme, mudando o protagonista, fique... mude o foco dele também, né? Não seja só aquela porradaria gratuita. Cara, o trailer só tem porrada. Não, eu falei pro Bruno que foi uma temporada perfeita, que eu acho que a gente fez, sei lá, 18, 20 episódios ali com umas 2 gambiarras, pode empacotar, vender, fazer um box e botar na Livraria Cultura, cara. Verdade. Olha só, internet. Ô, Bruno, você conheceu o Volume Cast? Eu não sei nem o que era, não sei do que se trata, não tenho nada a ver com isso. Por falar em Quaid, né, ô Paulo? Sim. Ah, era por isso, é? Era por causa desse por filme? Isso, mentira! Não, o pior de tudo é saber que anos depois eu tava imitando o cara errado. O cara errado, é, né? Deixa eu explicar. É o seguinte, quando eu conheci o Paulo, ele fazia uma rara, inesquecível e, digamos assim, breve imitação do personagem mais escroto desse filme, que é o Quato. Você já viu que ele é o brinquedo assassino enxertado na barriga, é mesmo, né, cara? É mesmo, igualzinho. Isso, é a cara, exato, do brinquedo assassino, do Chuck. Sem peruca. Isso. Que é aquele bicho que nasce da barriga do cara, né? E aí, quando eu conheci o Paulo, ele falou, não, pô, vamos assistir Vingador do Futuro, não sei o que, que tem o Quaid. E aí ele falava Quaid. Mas o que é que Quaid? Que porra de Quaid, não sei o que. E aí, cara, a imitação que ele faz do Quato é tão foda que pegou. E ele virou o Quaid, cara. E aí, na hora que a gente foi gravar o Volume Cast a primeira vez, falei, não, vamos botar pro pseudônimo aí pra gente não se queimar na vida real. Na nossa ingenuidade, né? Não, vai que a gente vai ter, sei lá, milhares aí de fãs, a gente não quer ninguém perseguindo a gente e tal. Vamos criar pseudônimos. Criar pseudônimos. E aí o Paulo virou o Quaid, cara. Não, melhor é pegar na mãozinha, assim, do Bruno. Pegar nas mãozinhas do Bruno, hein? Desceu. Sua mente. Acabei de ver aqui a cena. A mulher olha mesmo descarada pra câmera, velho. E a loura pega na mão dela assim: minha filha, por favor, né? Caraca, acabou com a carreira de atriz, velho. Acabou, velho. Ninguém nunca mais contratou essa porra pra nada. É o seu elenco de apoio. É? Vai. Foi você que olhou pra câmera no Vingador do Futuro, minha filha. Você que estragou o filme. O filme desandou depois que você apareceu. O mais fantástico é que deixaram isso, né? Passar na edição. Cara, mas é uma olhada inacreditável, velho. Puta merda. É muito bom, velho. Ela, caralho, eu tô no filme. Isso. É nesse nível mesmo. É, velho, ela se embasbaquece. Não, e o impressionante é que ela ia passar reto, ela não ia descer na escada se a loura não puxasse. Ela ia botar o dedo na lente. Ela tá ia mesmo botar, cara, o dedo na lente. Isso tudo pra poder liberar oxigênio, né, na porra daquele planeta. Por que todo mundo não pega uma espaçonave e vai pra Terra, cara? Porque tem meia dúzia de gente ali em Marte, né? É Marte a favelinha, cara. Não faz o menor sentido. Depois que o oxigênio é liberado, cara. Marte se transforma em Terra, né? Marte ficar com o céu azul, cara. Agora, a cena mais escrota desse filme é o Schwarzenegger de turbante, velho. Vocês perceberam que a cabeça dele ficou igual a uma glande? Ficou. Ele ficou igualzinho o cogumelo de uma rola. Cara, e ele fica igualzinho. Muito inadequado, cara, com aquela porra na cabeça, bicho.